Respect, Panamá, 3171, Singer Meia. Autorizado, chame táxi, 3171. Essa é a verdade. Alfa 865, táxi Alfa e Juliette. Não, Alfa, táxi na Alfa e mantém antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, eu vou no 865. Da Juliette, boa noite, né? Mantenha a posição. Mantenha a posição, boa noite, né? Tabax 3171, 177 a bordo, autonomia 0400, altero no galeão. Ok, autorizado, táxi Via pátio, India Alfa, no ponto de espera, chame a torre 1895, altímetro 1012, TAM 3171. É 2, pátio, India Alfa, 1895, 3171. Golo 865, após o TAM, ingresso pela Juliette, portão 08. Silêncio, após, pelo nome da TAM, Juliette, 08. Chamou pelo azul, pro pushback? Quatro zero, coordenando com a equipe de solo após a passagem da aeronave da TAM, taxiando até o ponto de espera, iniciei no 01, chamo pro táxi. Solo Salvador, bom dia, 135, Runa 7. Ciclo 7, táxi Alfa e Juliette, portão 06. Alfa Juliette, portão 06, 357. Para o táxi azul 4040 com 104 a bordo, 330 de autonomia, Fernando Galhão. E táxi à direita até o ponto de espera da 10, lá chama a torre 1895, altímetro 612, o azul 4040. Direito até ponto espera da 10, torre 1895, 1012, o altímetro 4040. da guarda copy, o azul 402. Israel Leila Bridge. Salvador, bom dia, Xané 6211 com a informação do Foxtrot para o Galeão. Galeão, só um instante, cópia. Obrigado. Cópia. Autorizado Campinas 340, rota do plano de voo. Decolagem da 10 com curva à direita, da El Leda Bridge. Após Bridge, AP Zulu 16, Bravo Hotel Zulu e após conforme. Controle 119.35, aciona 5524. Chama pronto, posicionar. Xané 6211, cópia. Pronto, tá. Galeão autorizado, 360, rota do plano. Decolagem da 10, direita, da El Leda Bridge. Em Bridge intercepta Pesulu 10, SMAP, direto Lúvito, após conforme. Controle 119.35, aciona 5525. Maravilha, 360 para o Galeão, autorizado 6211, decola 10, da El Leda Bride, Pesulu 10, SMAP Lúvito, após conforme, 10935, controle 5525. Hoje o transponder é para o 6219. 6219 no chão, pronto. Maravilha. Salvador, bom dia, TAM 3890, informação Kilo para Recife. Recife é guarda-copa 3890. Guarda. 3890, corrigindo, pronto, troca. Afirmativo, 3890. Autorizado 330 Recife, Apple Whisky 58. Recorda 10, esquerda, Pucaracaju. Controle 119, decimal 35, aciona 5522. Autorizado 330 para Recife, via Apple Whisky 58. Recorda 10, primeira curva esquerda, Puca, chamo Aracaju. 1935, controle 5522 e transponder da 3890. 3890, correto, portão 2, final trampo, espécie, Salvador é o 3153, bom dia. 3153, táxi Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01, 3153. Salvador, bom dia, TAM 3517. TAM 3517. Eu poderia informar a saída prevista para Brasília? Subida da Arbor Elefa. Arbor Elefa, muito obrigado. Azul, portão 3, reporte para o táxi. Informação é Foxtrot confere. Altímetro no 0 no 2. É, já temos aprovação Galeão 360, um instante para a conta porta 8. Aqui aguardando, está na remota. Bom dia, foi atualizada para a Golf, não houve nenhuma modificação significativa, altímetro no 0, no 2. O Gol no 093, Confins já aprovado 360, portão 9, número 2 para copiar. Salvador Azul 4201 para o táxi, Antena Ribeirão, 4 horas e 35, 111 a bordo. 435, 111, com Ribeirão no alternado, táxi autorizado à direita via Índia, ponto de espera pronto, torre 1 no 8, decimal 9, 5, altímetro no 012, boa viagem, Azul 4201. Táxi à direita autorizado, ponto de espera, 10, 18, 95, boa viagem, bom trabalho. Voo 1963 para a cota. Bom dia. Voo 1963, autorizado Galeão. O nível de voo é o 360, a rota é via Opezulu 10, ESMAP, após Lupto, após Barbacena. Decolando a pista 10, manterá a reta até cruzar 2 pés ou a terceira milha. Após iniciar a curva pela direita, cumpre o perfil da subida da El e Leda. Após Leda, direto posição Bridge. Controle 11935, a torre 1895, transponder 5533. Autorizado 360, Opezulu 10, Mato Grosso, Barbacena. Fala pistão no 0, primeira curva de 22 do pé, no 35, na segunda da El, 1935 é o controle 2942, 33, transponder o voo 9. Correto, portão 8, chama pronto. Remota 9, remota 8, do parte 3, chama pronto. O Gol 1-0, 1-0-9-3, para 4. Gol 1-0-9-3, aprovado com fins, nível de voo 360, 360. Rota via posição bridge, Opezulu 16 e o restante conforme rota do plano de voo. Decolagem pista 10, mantenha a reta decolagem até cruzar 2 pés ou 3 milhas. Após a curva pela direita, perfil de subida da El, Leda, após Leda, direta à posição bridge, onde intercepta a rota Opezulu 16. Controle 1-1-9-35, a torre 118, decimal 95, transponder 5540. Correto, portão 9 do pátio principal, chama então. Pushback de acionamento, tá 3890, 02. Portão 2 autorizado, time tá 3890. 3890, chama. Solo Salvador, muito bom dia, o trip 5594, informação Fox, próximo. Transição 30 Aracaju, se possível sair da ponte. Gente, 130 Aracaju, decolagem pista 10, após decolagem mantém a reta até cruzar 2 metros na terceira milha, curva à esquerda, compra perfil subida Conde, vai interceptar o Via Golf 677 no nível 130, o controle em 1-1-9-35, a torre 118-95 e o código 0245 para o trip 5514. Autorizado Aracaju, 130 via Golfo Neto. Decola da 10, curva esquerda conforme carta, controle 1935-14-2945, ação 0245 é o trip 5254. Vai, está na remota 4 do pátio 3, chame para o trip. Entra. Salvador, bom dia, bom noite, da Foxtrot para Brasília, para Fox, posição 01. Consigo, quem chamou foi o Guta? O Gol 1865. Por 865 Brasília, já temos aprovado o nível de voo 360, 360, a rota via Pazulu 17. Decola, mantém a reta até cruzar 2.000 pés da terceira milha, na pista 10, após iniciar curva direita, o perfil subidear, bom, após elefa, controle 119.35, ator 1 no 8 decimal 95, transponder 5541. Então autorizado então no 360 pela empresa do 97, decolador no 0, mantém a proa 3.5, curva à direita, seja agora, seja 5541 no portão de 08 do pátio 1, chame pronto para puxar o sinal, voo no 865. Anima para o puxo, no 865. Alvo Salvador, um ponto 62, 1-1, dá o chame no ponto, puxo daqui a sinal. Puxame 62, 1-1, portão 5 autorizado, reporte para o táxi. 62 não, autorizado, reporte. Bono 759, livrando a Cisco, contra táxi. Bono 759, táxi autorizado via Alfa, porte antes do táxi do Juliette. Via Alfa, reportamento Juliette. Bono 759. Para o táxi, são 3890, 180 a bordo, 3 horas e 22, Natal. 180, 322, Natal, táxi autorizado à direita. Espero no zero pronto, estou 1 no 8, decimal 95, altímetro 1 no 0, 1 no 2, vou viajar, está 3890. Passa à direita, você espera 1 no 8, decimal 95, está 3890, obrigado, bom dia. Bom dia. Então 9, Guno 093, autorizado, time táxi. Juliette 59, esquerda, Juliette, portão 3, autorizado ingresso? Autorizado ingresso, Juliette para portão 3, voo 1759. Para o táxi, Oceaner 6211, com 133 a bordo, 133, 3 horas e 46 minutos de autonomia, alterando o Guarulhos. Tente 133, 346 e Guarulhos. Ponto 037 à direita, após em frente, segunda direita, Índia, ponto espera a ponto, 1895, altímetro no 012, boa viagem, 6211. Tente, passa a saída do gol, segundo táxi, ponto espera no 012895, 6209. Para o pushback estacionamento, voo 1865, portão 08. 7137, companhia puxou aí no 9, à sua esquerda. Coordeno com a equipe de solo 5, tráfego, passar a guarda. Iniciando o táxi para o fundo de espera, está livre no 8, chame táxi. Tá ok, então após a aeronave que está passando. Nossa esquerda 09, vai iniciar o pushback estacionamento, vai chamar para o fundo de espera. Campinas? Táxi autorizado via Pátio Índia, ponto espera no 0, chamitou 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0 no 2, boa viagem, gol 1093. Remota 8 do Pátio 3, autorizado, chame táxi, gol 1963. Alô, Salvador, bom dia, o TAN 3597, está sem informação, Foxtrot. O TAN 3597, ponto cobra, Brasília 360, a informação é Golfo, não houve nenhuma informação significativa, altímetro no 0 no 2, ponto cobra. Abriu, pronto, cobra, o TAN 3597. Autorizado Salvador Brasília, o nível de voo 360, 360, a rota via Pêsulo 17, após Apino e o restante conforme a rota do plano de voo. Declarando pista no zero, vai manter a reta até cruzar 2 mil pés na terceira milha, após a curva pela direita, perfil de subida Arbor, após Elefa, controle 1, 19.35, a torre 1 no 8, decimal 95, transponder 5544. Autorizado Brasil, nível 360, rota do plano do 197, apino após IC, decolador 190, vai manter cru até cruzar 2010, saída Arbor, transição Elefa, controle 11935, torre 11895, transponder 5544, portão 3597. Correto, 5544, portão 06, chame pronto para o prospecto da 3557. Portão na próxima, 3557. 963 com 3:45, alternando Campinas, 138 no POB para onde você está. O voo no 963, Rosério, Campinas, 138 com 3 e? 3:45. 3:45, voo no 963.